se nos tangem. É Natal, é Natal. Ouçamos se nos tangem. Tal, é Natal. Oh, que alegria, oh, que prazer. Sentir o gozo dentro do meu coração. Nasceu Jesus, ó glória a Deus. Veio ao mundo para nos dar o perdão. Jesus que a todos satisfaz. Ouçam os sinos tangem. É Natal, é Natal. Ouçam os sinos tangem. É Natal, é Natal. É Natal, é Natal.